Rick is 2'6" or 120 inch? 6'4". Se você disser que eu desafino, amor, saiba que sim, provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. You don't go play desafinado.